O Amado Antônio tá falando aí que é inteligente, que sabe cantar desafio, anda desafiando a gente. Vamos ver se eles são bons mesmo. É, se vocês estão pra parada, vamos ver então. Vamos ver se eles conseguem cantar um desafio com nós. Desafio iniciado, ser reputacional de rimas municiado, decorado, improvisado, preparado. De calça larga, cabelo raspado e condenado. Estereotipado, pré-julgado, saturado e nojado. Mas nunca acomodado, mesmo sem nunca ter roubado. De ladrão eu sou chamado, mas abençoado. Ó Jesus Cristo, muito obrigado pela Júlia e a Joana, o meu único legado. Pelos amigos encontrados, problemas ultrapassados. Pelos erros perdoados e pelo amor que me é dado. Eu vivo hipnotizado, transtornado, atordoado. E ver meu povo acomodado, rebelado, mas calado, fulminado, estripado. Com seu sonho arruinado, seu direito é negar, mas seu dever sempre é cobrado. Tá tudo errado, engraçado, o final já tá manjado. Renomado é coroado e meu povo é rebaixado. Fui desafiado, espero ter bem representado. Eu quero ver em Macuana, mano, pro meu aliado. Mais que convidado, intimado para a trama. Chega, mano, Bull, está formada a caravana do rap, com seu irmão, com ex rima insana. E vai proliferando mais que chagas por caldo de cana. O desafio da rima abrange todo o panorama. Vai do mano mais feio até a mais bela dama. Que derrama beleza, e a gente gama. Me chama princesa, o Bull te ama. Coesa, rima pra cima, feito um programa. Tristeza tá sana, vem de quilo, eu converto pra grama. Observo quem difama, tem rap só na membrana. A roupa te reveste, mas por dentro não me engana. E o bacana, bate o cartão no Hana. O Tani no evento que rola, eu tô sem tempo, sem grana. Já conheço essa tua fama, rapper se autoproclama. Rapperzinho quando nasce, pelo chão se esparrama. Mas animal não é comigo, deixo isso pro Ibama. Manda aí um refrãozinho, pois já saturei o Ana, man. Quinto elemento, o desafio foi lançado, mostra que tu tem talento. Quinto elemento, pois a hora é agora, quem tá fora e quem tá dentro. Quinto elemento, o desafio foi lançado, mostra que tu tem talento. Quinto elemento, pois a hora é agora, quem tá fora e quem tá dentro. Mais atraído pelo rap do que ferro por rima. Catalisador de rima, cataliso mais que enzima. Música latina, entrei também no clima. Com alta disciplina, levanta a autoestima. Aqui o som não discrimina, nem classe nem melanina. Com a inspiração divina, no palco adrenalina. Desafiante me intima, mas ele que se previna. Pode vir de carabina e rima de carnificina. Colidiu, gerou chacina, embaçando mais que neblina. Tá sujo pro teu lado, então que faça uma faxina. Tudo vem da cabeça, então vai, raciocina. Do feliz ou infelizmente, a mente é que determina. Não quero disco de ouro, muito menos de platina. Pois eu sei que o tesouro disso aí tá muito acima. Alegria contamina, e hoje aqui eu conto as mina. Não dava nada antes, mas hoje tão dando em cima. A base passa de fase, completando a obra-prima. Frequência zero na produção e quinto e na rima. O rap traz alegria, todos ele contagia. Ironia e embria, da agonia do dia a dia. Quem diria que um dia alguém me desafiaria? Esse alguém é suicida, amor a vida ele não teria. Você negrou, se soubesse que zumbi sofria. Bem mais valor, da sua cor você daria enquanto for. Cê sorria, tinha alguém com agonia que tudo ele faria. Eu pra roubar sua alegria, pois a epidemia não é só periferia. Tem guri, tem guria, o empresário, a boia fria que estão na correria. Longe da monotonia, longe do álcool, das drogas e da anorexia. Não me humilharia, minha opção não mudaria. Acredito na educação, por isso fiz pedagogia. Agradeço minha família, minha mãe, minha tia. Sem os ensinamentos do homem, hoje eu não seria. Encerraria minha carreira, nada começaria. Então termino o desafio perguntando, quem venceria? Quinto elemento, o desafio foi lançado, mostra que tu tem talento. Quinto elemento, pois a hora é agora, quem tá fora e quem tá dentro. Quinto elemento, o desafio foi lançado, mostra que tu tem talento. Quinto elemento, pois a hora é agora, quem tá fora e quem tá dentro. Sempre original, tio. Saca só então. Isso aí, quinto elemento.